Bora, meu patrão Júlio Cavalcante, vamos lá ver essa garganta aí, meu irmão. Pousada, gol de placa. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. A lavar, lava, lava, lava, lava. Desce duas, desce três, beija lada. Lava, lava, lava, lava, lava. Desce uma, desce duas, desce três, beija lada. Segunda, sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso em paz. A solução pra esses três é um santo remédio que desce redondo. Acaba com meu tédio. Eu dei uns pegas pra minha caixa. A caixa é cachaça, xarope de malte e o Regis pra adoçar. Por isso que eu caio de boca na caixa. A caixa é cachaça, suco de cevada gelada. Pra lavar, lava, lava, lava, lava. Desce duas, desce três, beija lada. Pra lavar, lava, lava, lava, lava. Desce uma, desce duas, desce três, beija lada. O patrão Carneirinho das Águas, Richard Fox, Zé Forró, Samorial, Vivaço. Olha os trompetes do Alexandro. Amigo Mardônio. E quando eu chego em casa, a mulher fica enchendo mil interrogatórios pra saber o que eu tô fazendo. Porque eu chego em casa, tá de sexta até domingo. Relaxa aí, mulher, não pensa que eu tô te traindo. Só dei um pega, tá na caixa, a caixa é cachaça, xarope de mar e o Red pra adoçar. Eu caio de boca na caixa. A caixa é cachaça, suco de cevada gelada. Pra lavar, lava, lava, lava, lava. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lava, lava, lava, lava. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Amigo Pina, estourado, rojando queima, São João do Piauí. Tamo junto e misturado, meu patrão. Hoje, menino. Mina instala o terriz. Tchaca na bochaca.